No início da tarde de quarta-feira, por volta de 12 horas, socorristas do SIAT foram acionados para um deslocamento até a rua Edmundo de Barros, esquina com Rio de Janeiro, no bairro Itajubá, para o atendimento de uma vítima de atropelamento por moto. Segundo informações de populares, a vítima, identificada como Zilda Fernandes de Adelar Rodrigues, teria atravessado a rua sem perceber que uma moto aproximava-se. Ela acabou atropelada por uma Honda Titan 125 com placa de São Miguel do Iguaçu, pilotada por Rodolfo Gustavo dos Santos Silva. Socorristas do SIAT deram atendimento a Zilda, que tem 47 anos e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal com uma fratura exposta na perna. Já o motociclista informou que trafegava tranquilamente quando a pedestre atravessou a via. Ele não teve tempo de reagir. O cidadão aguardou no local até a chegada da equipe do pelotão de trânsito do 14º BPM. Moradores da região dizem que acidentes neste cruzamento são constantes. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.